você tem lutado pra sair dessa peleja que se levantou. Já usasse todo tipo de recursos, nenhuma receita solucionou. Não leve a mão sobre a cabeça, não convém se desiludir. Pro nosso Deus não tem problema grande e nem porta fechada para não se abrir. Se disseram que não tem mais jeito, que é irreversível essa situação, tua vitória já está assinada, você já recebeu agora a sua bênção. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é demais. Não tem quem desmanche o que ele fez e faz. Quem lhe busca acha, quem pede recebe. Jesus não nega vitória a quem ele clama. Não pense que o teu caso, tua dor, tua questão vai te afligir, porque em nome do grande, seja qual for o problema, vai sair. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Qual seja o teu problema, vai sair. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Toda maldição vai sair. Vai sair, vai sair, vai sair. O que te incomoda vai sair agora. Você está livre pra voar. Agradeça a Deus pela vitória. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Qual seja o teu problema, vai sair. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Toda maldição vai sair. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. O que te incomoda vai sair agora. Você está livre pra voar. Agradeça a Deus pela vitória. Nosso Deus é demais. Não tem quem desmanche o que ele fez e faz. Quem lhe busca acha, quem pede recebe. Jesus não nega vitória a quem ele clama. Não pense que o teu caso, tua dor, tua questão vai te afligir, porque em nome do grande, seja qual for o problema, vai sair.